no ar. Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui mais uma vez para apresentar o programa Clube da Fraternidade. Você sabe, é um canal de relacionamento entre você, que nos ouve agora em 1400 kHz, você que está conectado ao nosso site www.radioriodejaneiro.am.br em tempo real, e você que já faz parte do Fundo de Manutenção da Programação Espírita. Este é um canal que liga você diretamente à diretoria da Rádio Rio de Janeiro. Vamos agora a um trecho do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Madeiros secos. Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina, espalhando ramos fartos, perfumes consoladores e frutos substanciosos entre os homens. E o mundo não lhe ofereceu senão a cruz da flagelação e da morte infamante. Desde milênios remotos é o Salvador, o puro por excelência, que não devemos esperar, por nossa vez, criaturas endividadas que somos, representando galhos ainda secos na árvore da vida? Em cada experiência, necessitamos de processos novos no serviço de reparação e corrigenda. Somos madeiros sem vida própria, que as paixões humanas inutilizaram em sua fúria destruidora. Os homens do campo metem a vara punitiva nos pessegueiros quando suas frondes raquíticas não produzem. O efeito é benéfico e compensador. O martírio do Cristo ultrapassou os limites de nossa imaginação. Como tronco sublime da vida, sofreu por desejar transmitir-nos sua seiva fecundante. Como lenhos ressequidos ao calor do mal, sofremos por necessidade em favor de nós mesmos. O mundo organizou a tragédia da cruz para o Mestre, por espírito de maldade e ingratidão. Mas nós outros, se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis, mas por ser amoroso Pai de nossas almas, cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos. E aí, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, espero que vocês tenham tido um excelente Natal e já estejam aí pensando em 2010, né? É bom que cada um de vocês, nesse momento, esteja ainda sobre o espírito natalino e que vocês consigam levar um pouco mais à frente, quem sabe atravessar os meses com esse mesmo sentimento que muitas vezes só temos no Natal, né? Onde lembramos dos nossos amigos de caminhada, onde lembramos daqueles amigos que não vemos há muito tempo, onde lembramos de falar com nosso pai ou com nossa mãe que brigamos. Aí no Natal a gente lembra, poxa, bem que eu podia fazer as pazes com meu irmão, com meu pai, com minha mãe. Quisera eu que meu pai estivesse vivo para ter contato com ele. Você que tem seu pai vivo, ou sua mãe, ou seu tio, ou sua avó, ou seu irmão, e não fez as pazes com ele ainda, saiba que ainda é tempo. enquanto você está com ele na caminhada, porque depois tem que esperar o processo evolutivo, desencarne, encontrar com ele no plano espiritual. E essa é a grande luz que o Espiritismo traz para todos nós, particularmente a Rádio Rio de Janeiro. Nos ensina o quê? Que a morte não existe. E que todos aqueles que amamos e que já foram para o outro lado, para a pátria espiritual, eles estão nos esperando do outro lado. E sim, iremos reencontrar com todos eles. Você que perdeu seu filhinho, saiba que ele está, com certeza, do outro lado, amparado pelos espíritos superiores, esperando um retorno, porque o nosso verdadeiro lugar não é aqui. Aqui nós passamos. Nosso verdadeiro local de estada é no plano espiritual. Então, essa é a mensagem de feliz 2010 que eu queria dividir com você. Sabe, todas aquelas pessoas que você ama e que já foram para o outro lado, você vai reencontrar com cada uma delas. E é importante que nós possamos pedir a Deus que eles estejam bem e que a gente possa, para os entes queridos que se foram, volta e meia lembrarmos deles através de uma prece. Aquele pensamento fixo naquela pessoa que desencarnou nunca é bom, porque perturba a pessoa do outro lado saber que um ente querido seu que ficou aqui na Terra encarnado está triste, amargurado, deprimido. Então temos que mudar a mentalidade. Se acreditamos em Deus e sabemos que a morte não existe, vamos superar esse momento e deixa a saudade, que ela, o tempo cuida da saudade. A saudade, ela é amenizada. Mas como estamos falando no Clube da Fraternidade, né? É sempre importante dividirmos com vocês. Inclusive tem uma prestação de contas aqui do Centro Espírita Leon Denis, que foi um donativo feito diretamente aqui na emissora da Fraternidade do mês de novembro, que eu acho que eu não li, não fiz essa prestação de contas. Mas assim, sempre é tempo, né? Então temos aqui o recibo do mês de novembro com as seguintes pessoas: o Haroldo, recibo 33859, a Aldalgisa, a Geni, a Maria Amália, a Maria Alice Lima, Leila Maria Cooper, Dulcineia Seda, Nicásio da Silva, Antônio do Carmo, Ruth P. de Brito, Franklin P. Mota, Eni M. de Oliveira, Leila Cooper, Núbia Valentina dos Santos. Todos esses fizeram as suas doações lá no Centro Espírita Leon Denis, que fica em Marechal Hermes, e eles prestaram contas aqui na emissora da Fraternidade ainda no mês de novembro. Então, a todos vocês que ajudam a emissora da Fraternidade nos postos de arrecadação, e nós temos vários locais em que você pode fazer a sua ajuda, né? Você sabe disso. Procure na sua casa espírita, converse com o secretário, com o diretor, se a sua casa espírita faz parte, se é um posto arrecadador da emissora da Fraternidade. Por quê? Essa é a forma que você tem de nos ajudar. Sendo um colaborador, nós iremos fazer a sua inscrição aqui no Clube da Fraternidade, que é muito fácil. Inclusive, quero dividir com vocês também uma outra informação. Na semana passada, naquela semana de 14 a 18, na quinta-feira, não sei se vocês estão lembrados, na quinta-feira, dia 17, teve uma chuva muito forte no Rio de Janeiro. E essa chuva causou alguns transtornos aqui na rádio, no prédio da Ilha do Governador. Alguns computadores, nós tivemos problema, foram queimados, não todos, parte do computador, alguns equipamentos da rede, e é por isso que nós estamos ainda com a internet fora do ar. Nós tivemos algumas peças que fazem a ligação do sinal da rádio para a internet que foram queimados, e esses equipamentos ainda não foram trocados, e nós estamos procurando no mercado. Isso é uma atividade feita aqui pelo nosso Tiago, que coordena a nossa rede aqui de computadores, né? E se você está tentando ouvir a rádio pela internet, aguarde um pouco mais. Nós estamos trabalhando para resolver isso o mais rápido possível. E você que fez a sua inscrição no Clube da Fraternidade nessa semana de 14 a 18, ou durante essa semana que passou, né, de 21 a 25, Eu peço que você tenha um pouco de paciência. Os seus dados chegaram, nós estamos preparando o contato com você. Todos que fazem a inscrição por telefone, nós entramos em contato para confirmar a sua ligação. E você que fez pela internet também receberá o contato, receberá a sua boleta da mesma forma. Peço apenas que tenha um pouco de paciência, porque a chuva foi muito forte e o raio foi bem pesado. Mas, olha, nada que nos impediu de continuar transmitindo com a ajuda dos nossos funcionários, com a ajuda de toda aqui a equipe técnica da Rádio Rio de Janeiro, nós seguimos em frente. E dessa forma é que tem que ser. Eu quero dividir também mais uma informação com vocês, né? Às vezes nós encontramos com os ouvintes na rua ou em alguma atividade, né, de casas espíritas, e em alguns momentos tem ouvinte que não consegue pegar bem a Rádio Rio de Janeiro, que é o caso da Cristiane, que mora na Urca. De vez em quando ela diz que não sintoniza muito bem, inclusive nos visita aqui hoje. Obrigado pela visita, Cristiane. E ela diz que na Urca, às vezes, o sinal não é muito fácil de pegar, né? E aí eu quero ler para vocês um artigo extraído do Caminho da Rádio Digital. É uma revista publicada na revista da Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão. Esse artigo explica um pouco por que em alguns lugares é difícil ter o sinal da rádio. Mas vamos lá. Diz o seguinte, diz o artigo: na realidade, o grande problema da onda média, que é a nossa, né, está nas características intrínsecas da faixa. Ela é cada vez mais ruidosa em virtude da falta de controle na geração de ruídos por parte de aparelhos e circuitos elétricos domésticos, industriais, automotivos. A propagação pela superfície do solo torna-se cada vez mais problemática em virtude da concretização e asfaltamento das grandes cidades, reduzindo drasticamente a condutividade do solo. Além disso, a propagação noturna é inconstante, dependendo de diversos fenômenos atmosféricos e astronômicos. Volto a lembrar, este artigo foi extraído do Caminho da Rádio Digital, por Djalma Ferreira, publicado na revista da Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão. Importante, né, o que diz o artigo: a concretização e o asfaltamento das grandes cidades reduziu drasticamente a condutividade do solo. Parece um detalhe, mas não é não. Não é não. Você imagina quem mora em Copacabana, os nossos queridos ouvintes de Copacabana, que tem assim... Toda Copacabana é cercada por prédios, né? Com certeza, em muitos lugares, existe sombra do sinal da rádio, porque a nossa antena fica em Magé. Aonde é Magé? Você pega a Baía de Guanabara, traça uma reta, vai lá pro fundo da Baía de Guanabara. Lá naquele pedacinho é Magé. Ou seja, a nossa antena fica exatamente no sentido oposto de Copacabana. Se você tem aí acesso ao computador, entra no Google Maps que você vai ver onde fica Magé. Então, o sinal da rádio, ele é 120 quilômetros de raio a partir da base. Então, tem uma cobertura muito boa, só que em alguns lugares, em função de morros, em função de muitos prédios, até mesmo, por exemplo, quem mora na Urca, dependendo do local em que mora, tem a pedra do Pão de Açúcar, né, o maciço ali do Pão de Açúcar, que com certeza deve fazer alguma sombra, e por isso os ouvintes também da Urca, não todos, tem alguma dificuldade de pegar. O mais importante é que, em função disso, nós temos a internet. No momento, a internet está fora do ar, porque por problemas do raio, né? Mas já a internet vai voltar, porque temos o nosso técnico especialista aqui, o nosso Nelson. O Nelson Andrade é o nosso técnico e ele é incansável na busca pela melhoria do som da rádio, pelo sinal que você recebe, seja pela internet, seja pela antena. O Nelson é o nosso técnico aqui, que ele é incansável no trabalho. Ele faz gravações fora da rádio. Lá na Bienal do Livro, o Nelson estava presente. Ou seja, quando a gente precisa... Sabe aquele detalhe técnico que ninguém sabe? O Nelson sabe. E é por isso que a gente gosta de trabalhar com o Nelson, porque, acima de tudo, ele ainda é o nosso cineasta. É uma pessoa que estuda muito. Então, tenham paciência. Se você ouve a rádio com algum chiadinho, tenha um pouco de paciência, que o nosso objetivo é melhorar sempre. Já melhoramos bastante, mas vamos continuar melhorando. Você que não teve oportunidade de ouvir a leitura deste documento em programas anteriores, principalmente num programa como esse, né? Estamos aqui no dia 27, ou seja, é o último programa desse ano. Eu gostaria de ler novamente um documento, que é um documento do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Por que eu vou ler de novo? Você já ouviu? Sabe da importância desse documento. O Clube da Fraternidade é um programa que pede ajuda aos ouvintes, sejam eles espíritas ou não. Temos muitos ouvintes que não são espíritas e ajudam a Rádio Rio de Janeiro. Mas por que eu vou ler novamente esse documento? Por causa da importância dele. Olha só. Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Procuradoria-Geral de Justiça, Provedoria de Fundações, Seção de Fundações da Capital. Como vocês sabem, a Rádio Rio de Janeiro é operada pela Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso, que é a Funtarso. A Fundação opera a Rádio Rio de Janeiro. Então, nós somos controlados pela Provedoria de Fundações do Estado do Rio de Janeiro. E aqui diz assim, declaratória de aprovação de contas do exercício de 2007. Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso, em 11 de novembro de 2009... O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, pelo promotor de justiça de fundações, no uso de suas atribuições legais, declara que, valendo-se das atribuições que lhe conferem o artigo 66 do Código Civil, os artigos 34, inciso 12A e 175, ambos da Lei Complementar Estadual número 106/2003, e os artigos 38, inciso 1º, e 63 e seguintes da Resolução 68/79 do excelentíssimo senhor doutor Procurador-Geral de Justiça e a Resolução Complementar número 17/2005 desta Promotoria de Justiça de Fundações por decisão proferida no procedimento número MPRJ 2008.00086248 aprovou as contas referentes ao exercício de 2007 prestadas pelos administradores da Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso. Assina o documento Rodrigo de Figueiredo Guimarães, promotor de justiça substituto. Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Promotoria de Justiça de Fundações. É um documento que tem traz aqui códigos de leis, né? Mas ele é extremamente importante para nós que solicitamos ao longo de 2009, ao longo da história da rádio, nós estamos sempre solicitando a ajuda do movimento espírita. Sem vocês, nada disso teria acontecido. Sem vocês, não teríamos modificado os nossos estúdios. Sem vocês, não teríamos comprado o transmissor reserva, que é novo. Sem vocês, não vamos comprar o novo transmissor de 50 kW. Ou seja, sem o movimento espírita, a rádio pouco pode fazer. Sem a ajuda da comunidade espírita, a rádio realmente pode fazer muito pouco. E este documento prova o destino do dinheiro que é dado aqui dentro da fundação. Ou seja, por isso que nós, diretores, que somos voluntários, temos condições e nos sentimos à vontade para pedir a você que continue nos ajudando. Você que faz parte do Clube da Fraternidade, continue nos ajudando. E se você, na sua casa espírita, lembrar... Fale com o diretor, fale com o palestrante, peça a ele para lembrar a existência da Rádio Rio de Janeiro, mas não apenas para ajudar financeiramente, porque nós que temos aqui o contato diário com a emissora da Fraternidade, nós conhecemos inúmeras pessoas que já modificaram o rumo de suas vidas por ouvirem a programação da Rádio Rio de Janeiro, que é uma programação que liberta, que é uma programação que traz informação e explica por que você nasceu, por que vive e por que um dia você terá que desencarnar. Quer mais? Um e-mail que nós recebemos aqui, o e-mail de Virgínia Sheila Ribeiro Coutinho. Vamos lá, diz assim: boa tarde, queridos irmãos, gostaria de dizer a todos os irmãos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro que trabalho há muito tempo no movimento espírita e fui vítima da depressão, mas procurei imediatamente um médico. Logo me afastei dos trabalhos mediúnicos, mas não dos estudos espíritas, nas reuniões públicas, do passe, das maravilhosas leituras de Joana de Ângeles, fantástica psicóloga, e graças a meus amigos espirituais que vibraram por mim nas reuniões e minha família, que me abraçou com muito carinho. Superei esta crise e hoje continuo com alguns medicamentos. Mas agradeço a Deus a bendita depressão, diz ela, né? Que me fez repensar conceitos e refletir sobre meus sentimentos. Hoje trabalho com mais afinco e determinação pela doutrina, porque me sinto muito melhor. Acredito que este foi meu momento dourado. Olha que bonito. Momento dourado. Um grande abraço. Aí diz ela aqui: Virgínia Sheila Ribeiro Coutinho, trabalho na União Municipal Espírita de Petrópolis. Olha só, Virgínia, muito obrigado. O seu e-mail, ele, na verdade, só confirma o que eu acabei de dizer. E olha que eu não sabia se ia ter tempo de ler o seu e-mail. Ele estava aqui no meio de outros e-mails, eu simplesmente peguei o seu, confirmo o que eu acabei de dizer. A Rádio Rio de Janeiro é uma rádio que tem essa responsabilidade, que faz isso mesmo, não só você, vou dizer, Virgínia, há muitas pessoas. Quem de nós, qual de vocês, eu mesmo, e num momento de dificuldade, já não ligou a Rádio Rio de Janeiro e ouviu um programa que parecia que tinha sido feito diretamente para nós, para o nosso problema? Quem de nós já não ligou às 18 horas no programa Evocação da Ave Maria, do nosso querido presidente Jonas Guimarães de Brito, presidente da Assistência Paulo de Tarso? Quem? É o programa mais ouvido da emissora da Fraternidade, né? Em alguns momentos ele chega a ocupar a terceira colocação. Então, eu só tenho a agradecer ao ano de 2009, vocês me aturaram aqui. Muitas vezes eu tenho que ler nomes, uma lista de nomes, mas esses nomes são os mais importantes do programa, que são as pessoas que estão entrando no Clube da Fraternidade. Não atingimos os 6 mil desse mês, mas ao longo de 2009, né, os 6 mil contribuintes do Clube da Fraternidade, mas eu tenho certeza que em 2010 nós iremos atingir esse objetivo de chegar aos 6 mil inscritos no Clube da Fraternidade. Isso nos dá fôlego financeiro, nos permite executar as tarefas que temos que executar aqui no dia a dia. Temos o endereço aqui da Ilha do Governador e temos o nosso parque de transmissão lá em Magé. Tudo isso custa caro. Manter uma rádio 24 horas por dia ligada é muito caro, gente. Não é nada barato, é difícil manter, mas nós lutamos aqui porque reconhecemos a importância que essa emissora tem. E aí eu pergunto, e você, já ajuda a Rádio Rio de Janeiro? Não? Por quê? É uma pergunta que você tem que responder. Para ajudar, basta entrar em contato com a emissora da Fraternidade ou pela internet www.radioriodejaneiro.am.br ou ligue 2478-1400 ou 2461-1400. Deus abençoe a todos vocês. Feliz 2010. Que vocês sejam amparados por todos os nossos amigos espirituais. Que vocês possam programar para suas vidas em 2010. Tempo para ser feliz, e a felicidade muitas vezes está do nosso lado e a gente não vê. Nós precisamos acreditar que esse mundo, ele é possível ser feliz aqui sim. Nós temos que fazer a escolha certa. Em vez de ir pelo caminho errado, temos que fazer a escolha certa. E nas escolhas certas, com certeza, daí vem a felicidade que nós queremos. Coloquem Jesus no coração de vocês, não esqueçam disso. Muita paz, muito amor